Beijei nada disso. Foi amor como isso poderia acabar. Não, não quero ir embora. Eu sempre te amei. Não, não vou mentir. De você eu cansei. Não quero mais isso para mim. Não, não vou mentir. Vou pra DN Multimarcas, a loja do meu coração. Hoje eu vou me montar e vou sair, porque a única coisa que você fez foi destruir nosso amor. Como é que é? Banda Kenner.